que sentí como una lágrima nula. Me abraça primeiro, me pede beijo, já não consigo nem respirar. Só espere momento. Não há culpa a tu. Pelo menos momento. Diz que isto não é certo. Então fique em silêncio.